Para você que tem o Pai Eterno em seu coração, confie que nele você encontrará forças para se libertar de todo mal, todo vício, toda conduta que não agrada. Peça, peça com fé. Liberta-me, Senhor, de todo mal, de todo vício, da má conduta em minha vida. Liberta-me, liberta-me, Senhor, de toda inveja, toda mágoa, pois és a luz da minha estrada, meu Pai eterno. Eu clamo por ti. Por onde eu passar, não importa a hora e o lugar, tenho o Pai em meu coração, minha vida em suas mãos. O horizonte azul eu posso avistar, o céu de estrelas posso até tocar, pois só quem crê em Cristo, o Salvador, verá em si o seu amor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor, de todo mal, de todo vício, da má conduta em minha vida. Liberta-me. Da mágoa, de toda inveja, toda mágoa, pois és a luz da minha estrada, meu Pai eterno. Eu clamo por ti, por ti. Por onde eu passar, não importa a hora e o lugar, suas mãos. O horizonte azul eu posso avistar, o céu de estrelas posso até tocar, pois só quem crê em Cristo, o Salvador, verá em si o seu amor. Todos juntos, bonito, bem forte, liberta-me. Liberta-me, de todo mal, de todo vício, da má conduta em minha vida. Liberta-me. Liberta-me, Senhor, de toda inveja, toda mágoa, pois és a luz da minha estrada, meu Pai eterno. Liberta-me, mal, de todo vício, da má conduta em minha vida. Liberta-me, liberta-me, Senhor, de toda inveja, toda mágoa, pois és a luz da minha estrada, meu Pai eterno. Eu clamo por ti, clamo por ti. Obrigado, Senhor, por todas as graças recebidas em minha vida.